Encontrei um texto no jornal, escrito pelo Leandro Carnal. Acho que vários de vocês conhecem ele, porque tem de vídeo dele circulando pela internet, né? De palestras que ele faz. Ele é um historiador, professor historiador. E o título é O Exercício da Humildade. É interessante porque ele não enfoca na questão humildade dentro do conceito religioso, que é aquele que nos puxa de uma forma moral e ética. Ele fala desse exercício da humildade de uma forma diferente, contrapondo com a vaidade que nós temos e explicando por que que a gente precisa exercitar essa humildade. Ele até diz que nós normalmente nos achamos muito bons, nós colocamos em pauta as nossas qualidades sem nos darmos conta de que nós temos defeitos, que nós não somos tão bons quanto nós achamos que somos, e que quando a gente se eleva muito, o tombo é maior. Então ele nos coloca dentro desse roteiro, o porquê que nós precisamos exercitar a humildade. E ele coloca isso como na contraponto da vaidade, que nós precisamos então ou combater ou pelo menos controlar essa vaidade. Porque senão nós não vamos nos dar bem dentro desse ponto de vista. Ele até diz que nós não devemos querer impressionar os outros. Isso seria um atributo da vaidade. Nós não devemos querer impressionar os outros. E a gente sempre tenta fazer isso. Principalmente quando a gente conhece uma pessoa. A gente se mostra para ela com aquilo que de melhor nós temos, ou até com aquilo que nós não temos. Nós nos vendemos algo perfeito para que nós sejamos aceitos por ela. É um mecanismo automático. Mas ele diz, então, nós não devemos tentar impressionar os outros. Por quê? Porque isso desvia o foco da virtude e do crescimento da sabedoria. Eu disse, né, que ele é um historiador, ele não é pela linha religiosa. Desvia o foco da virtude e do crescimento da sabedoria. Nós precisamos ser o mais autêntico possível, principalmente conosco, porque só assim a gente vai combater as tendências negativas ou erradas que nós temos. Nós temos que olhar para dentro de nós. E o jogo que a gente faz todos os dias é o jogo da comparação. Então eu não sou tão mal porque o fulano é pior. Eu não estou errado porque o outro faz bem mais, comete bem mais erros do que eu. Então, dessa forma, eu estou tranquilo, eu não mudo. Eu continuo sendo eu mesmo. Eu continuo tendo os mesmos problemas, os mesmos enfrentamentos, porque eu não olho para eles. Olha o que mais que ele nos diz. Ele cita, entre todo o texto, até uma passagem de Lucas, para justificar, quando no ensinamento de Jesus, ele diz que quando você chegar numa festa, não se sente na cabeceira da mesa, porque o dono pode chegar e pedir para te sentar lá atrás. Quando tu for, sente lá atrás, porque talvez ele te veja lá e diga, não, sente aqui na frente. Lembra quando ele disse, né? Todo aquele que se exaltar será rebaixado. E todo aquele que se rebaixa será exaltado. E aqui ele não coloca, de novo, no sentido religioso, ele coloca até como uma estratégia. Fica quieto, fica na tua. Não te vende tanto. Deixa que as tuas ações falem por ti. Porque humildade, a gente poderia dizer que é a gente se colocar no nosso lugar. Realmente. Perceber que nós somos realmente pequenos e que nós estamos abaixo de uma força maior. É por isso que instintivamente o ser humano, ele crê em Deus. Porque ele percebe que muitas coisas que acontecem não são obras humanas. E que essas coisas que acontecem, elas são muito mais fortes do que ele pode tentar explicar ou tentar modificar. Então existe uma força superior que está controlando tudo. E como é que a gente trabalha com essas forças superiores? Aqui no Evangelho, tem no capítulo 7, quando Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito. E ele nos explica aqui dentro o que que é ser pobre de espírito. Que quando a gente lê, a gente tem uma interpretação errada. Parecem pessoas que não têm qualidade, mas na verdade é o contrário. Os pobres de espírito são os humildes. E ele diz: bem-aventurados esses pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a gente se diz cristão porque a gente acredita no Cristo. Mas será que a gente acredita no que ele está nos dizendo? Porque foi Jesus que disse. Então, a gente tem que ou acreditar ou não. Depende de nós. E aqui na mensagem, ele nos diz da questão da humildade, que ela é o primeiro passo para que nós possamos ser caridosos. A frase: fora da caridade não há salvação. O que ela quer dizer com isso? Que nós precisamos, para que a gente evolua e para que a gente exercite esse evangelho de Jesus, nós precisamos olhar para o lado. Porque olhando para o lado a gente vai ver que a gente é igual. A humildade nos coloca no mesmo plano. Todos nós somos iguais. Todos nós estamos encarnados nesse momento, nesse planeta, por objetivos muito parecidos. Na particularidade, nós temos diferenças, mas nós estamos todos dentro do mesmo barco. Então, nós queremos as mesmas coisas, precisamos das mesmas coisas, e às vezes a gente não percebe isso. Nessa luta do ego, do eu, a gente vai afastando os outros, achando que são concorrentes. Porque tudo, né, no nosso mundo material, ele tem um valor. Então, que nem eu disse antes, se de repente eu rebaixar o outro, se eu falar mal do outro, eu me torno melhor. E a gente sabe que não acontece isso. Mas a gente continua fazendo. A gente continua dando mais vazão ao orgulho do que à humildade. Quando alguém nos fala mal, quando alguém está muito raivoso e nos xinga, é aquela pessoa que está raivosa, mas ela nos xinga, o que que a gente faz? Normalmente, a gente responde. A gente rebate. Porque ele feriu o meu orgulho. Então seremos dois raivosos ao invés de um. É fácil falar. A gente sabe disso. Mas se a gente não falar, se a gente não trabalhar mentalmente, a gente não vai fazer diferente. É uma necessidade que a gente tem de ser diferente. Aqui ele nos diz, a humildade é a virtude muito esquecida entre nós, apesar de todos os grandes exemplos que nos foram dados e que ainda continuam esquecidos. Então a gente precisa, todos os dias, rever alguns ensinamentos, se a gente acredita que eles são verdadeiros e que eles podem nos ajudar. Todos os dias, porque através dessa insistência, dessa busca, a gente vai mudando o nosso pensamento. E através dessa mudança mental é que a gente vai começar, aos pouquinhos, a fazer diferente. Dentro da nossa casa, onde a gente não consegue mais se vender, porque eles já nos conhecem, então não adianta a gente dizer que a gente é o cara, porque ele sabe que a gente não é o cara. E lá dá os problemas. Porque eles nos conhecem, e aí eles nos apontam, e aí a gente rebate. Lá, naquele lar, naquela casa, é a grande oportunidade que a gente tem de começar esse processo de mudança. Sendo humilde, aceitando a crítica. Quando a crítica é verdadeira, ela nos auxilia, ela nos permite olhar e fazer aquela reflexão, aquele auto-julgamento, dizer realmente, eu estou errado. Se ela não é verdadeira, a gente não pega ela para nós. Mas a gente tem que ter humildade para pelo menos escutar e pensar sobre aquilo. Senão a gente é só refratário, a gente não aceita. Tudo tem um fundo de verdade, mesmo que seja bastante dolorido. Quando Jesus nos fala de bem-aventurados, a gente pensa, mas por que bem-aventurados? Será que sofrer é bom? Por quê? Que esses vão herdar os céus? Por que os outros bem-aventurados vão ser consolados? Por que ele nos fala que o sofrimento é bom? Porque através do sofrimento a gente está tendo, nesse momento que nós estamos sofrendo, a gente está tendo a oportunidade de resgatar algumas coisas que não ficaram bem feitas, ou a gente está tendo a oportunidade de aprender através daquele momento sofrido, daquela situação que exige de nós alguma coisa diferente. Nós estamos vendo hoje na nossa sociedade global doenças se proliferando numa velocidade cada vez maior. Então, se não somos nós que estamos adoecendo, são pessoas muito perto de nós. E essas doenças, elas não atingem só o doente, ela atinge o grupo que faz parte com aquela pessoa. E o que ela quer nos mostrar com isso? Será que ela vem simplesmente para ceifar uma vida? Ou será que ela traz uma oportunidade de parar e observar o que a gente pode aprender com isso? O que a gente tem ainda de tempo para observar e fazer diferente? Ou a gente vai pegar essa oportunidade, porque é uma oportunidade, e vai simplesmente se revoltar contra ela? Por que comigo? Eu que sempre fiz tudo certo, eu que sempre fui bom. E o outro lá está feliz, está saudável, e comigo aconteceu isso. Então será que é essa a resposta que a gente tem que ter? Jogar para fora de novo, colocar as culpas sempre fora de mim? Tudo que acontece de ruim comigo é culpa de alguém ou de Deus? Então, perceber, conceituar Deus, o que é Deus? Bom e justo é o mínimo que a gente pode dizer. E se a gente acredita que Ele é bom e justo, e está tudo certo o que está acontecendo, então aquilo que acontece comigo é para mim. mas não é para acabar comigo. É para me tornar melhor. No momento em que eu perceber isso e que eu trabalhar dessa forma, a minha vida, ela vai mudar. Não interessa se fisicamente eu vou morrer. E a gente vai, né? Mas talvez naquele momento. Porque a gente não pensa na vida nesse espaço curto. É muito maior. E é com esse pensamento que a gente vai plantando coisas novas. Porque lá na outra encarnação, eu tenho que vir melhor do que eu vou sair dessa. Tinha uma frase passando aqui de novo, né? Nós levamos o que nós somos, não o que nós temos. Então, dentro desse contexto, nós temos que nos fortalecer espiritualmente e não materialmente. E fica a sugestão da leitura, né, da humildade, para a gente poder entender, todos nós, o que, que é, por que é necessário, o que nós temos ainda que aprender e modificar.